Ação e reação. 50º programa. Puxa, já fizemos 50 programas. Uma série maravilhosa, firmada no livro de André Luiz, Espírito, psicografia do Legionário da Boa Vontade, Francisco Cândido Xavier. Vimos a transformação de Clarindo, de Lionel, Olímpio, graças à ação cristã do Silas, preceptor espiritual de Hilário e André Luiz na Mansão Paz. Silas contou o drama que ele tinha provocado por ambição quando na Terra e praticamente igualou-se à posição dos... à situação dos obsessores. A posição não, porque ele não estava perseguindo mais ninguém. Já sofreram no umbral também muitos anos antes e rapidamente foi aprendendo as lições do Evangelho de Jesus, que é pregado no mundo espiritual. Não é só aqui na Terra que se faz esse trabalho. É porque uns dizem assim, ah, está muito longe de acontecer as coisas, porque Jesus disse, só quando o meu Evangelho foi levado a todo mundo. Mas você é a todo mundo através das reencarnações também. E hoje, com a televisão, mesmo com essa visão cega da mídia que não dá ao Evangelho o devido valor, ele vai caminhando. Em alguma reencarnação você vai tomar conhecimento da vida de Jesus. E aí o Evangelho vai sendo pregado a todo mundo pelas muitas vidas. Muita gente foi chinês, mas depois reencarnou na Europa, na América, foi tomando ciência de uma forma ou de outra do Evangelho. Clarindo, já com o coração libertando-se do ódio a Antônio, seu irmão que o matara, para ficar com a herança, revelou a sua ambição simples, quando jovem, de dedicar-se a um reduto agrícola em que lhe fosse possível consagrar-se a nobilitantes experiências. Isso que ele queria. Viver largo tempo na propriedade familiar, criando um setor de ação própria. Agora vamos ver o que Lionel Olímpio, seu irmão, também desejara e foram impedidos pela ação criminosa de Antônio, irmão mais velho. André Luiz conta aqui na página 140, capítulo 10, o entendimento. Lionel já está mais aplacado do seu ódio ao seu irmão criminoso. É aquilo que eu digo sempre, o perdão liberta a quem perdoa. O ódio é peso ao coração, afundamento da alma, da dor, sem necessidade. Deus não nos criou para que soframos. O sofrimento inventamos nós quando nos afastamos da sua lei de amor. Lionel, cuja inteligência refinada nos infundia cauteloso respeito, estimulado por Silas, começou a dizer de sua inclinação para a música. Quando menino, entre os homens, acreditava-se talhado para a arte sublime. Jovem, apaixonara-se pela obra de Beethoven, cuja biografia guardava de cor. Quem pensaria que o Leonel Olímpio, cheio de ódio contra o Antônio, tinha essa tendência maravilhosa para a música. Apaixonara-se pela obra Ludwig von Beethoven. Você vê como é que o afastamento do ódio faz brilhar a luz? Qualidades esquecidas ficam surgindo. Que coisa bonita, não é? Em razão disso, não buscava tão somente o título de bacharel para o qual se preparava, mas também os louros de pianista com que se sentiria sumamente feliz. Fala um bocadinho aí. Um trecho famoso da Quinta Sinfonia. Em homenagem aos irmãos obsessores aqui, redimidos pelo amor. Vamos lá. Você tem aí o Pur Elise, é do Beethoven, ao piano, já que o Leonel iria ser pianista. No entanto, deixa eu ver aqui, o qual buscava o título de bacharel para o qual se preparava, mas também os louros de pianista, com o que se sentiria sumamente feliz. No entanto, e exprimia-se carregando a voz de insofreável amargura, o homicídio de que fora vítima turvara-lhe a visão. Albergava no íntimo tão somente o ódio que passara a reger-lhe a existência e com o ódio no coração não sabia rearquitetar os castelos do princípio. Ó, quem odeia acaba assim mesmo. Quem é muito orgulhoso é assim mesmo, ó. Leonel fez longa pausa e acentuou com agradável surpresa para nós. Entretanto, em nossos contatos pessoais nos dias últimos, começo a perceber que se tivemos a experiência física ceifada em plena juventude do corpo, indubitavelmente possuíamos débitos que justificavam provação assim tão rude. Embora isso não exima Antônio Olímpio, o irmão ingrato, da culpa que carrega, esposando a responsabilidade do horrível assassínio com que nos precipitou nas sombras. Exatamente, acrescentou Silas emocionado, exatamente. Seu argumento denuncia grande renovação. Contudo, o assistente não pôde continuar porque Leonel mergulhou a cabeça nas mãos e clamou em lágrimas. Mas, ó Deus, por que só conhecemos a alta virtude do perdão quando já nos enodoamos no crime? Por que só tão tarde o desejo de restaurar o campo de nossas aspirações, quando a vingança já nos crestou a vida no incêndio do mal? Enquanto Clarindo lhe acompanhava a explosão de dor e remorso, com sinais de aprovação, e Silas o acolhia generoso de encontro ao peito, pressentimos que Leonel se reportava à morte de Alzira. Debaixo da obsessão, e sem dúvida ele e o irmão haviam comandado. o orientador de nossa excursão, todavia deu-se pressa em consolá-lo, exortando o bondoso. Chora, meu amigo. Chora. Chora que as lágrimas purificam o coração da gente. Ainda assim, não permitas que o pranto te esmague a lavoura de esperança. Quem de nós aqui permanece sem culpa? Todos temos compromissos a resgatar. E o tesouro do Senhor jamais se empobrece de compaixão. O tempo é a nossa bênção. O tempo é a nossa bênção. Com os dias, coagulamos a treva ao redor de nós. E com os dias, convertemos tudo em sublimada luz. Entretanto, para isso, é indispensável perseverarmos na coragem e na humildade, no amor e no sacrifício. Levantemo-nos na direção do futuro, dispostos à reconstrução.